Todo rio tem que saber que caminho percorrer. Quando escolhe o melhor, longa vida irá viver. É estável no compasso de um tambor.